Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Esse é o lema, só os fortes é que vencem. Se mantém firmes e segue adiante à frente. Tropeça e cai, mas levanta e vai que vai. O passado já passou e não olha para trás, não, não. Ser forte e corajoso, minha frase predileta. Exemplo dela, mãe solteira na favela, que bate forte e estala no seu som. Que se vê nela, dá um salve e erga a mão. Erga a mão, sempre na humilde, mas sem deixar brecha. Sempre um valente que o problema atropela. O mar vai se abrir, vamos juntos pro lado de lá. Mas quem não é feliz, igualdade vai ter que ficar. Manda um salvão, convoca toda a nação. Norte, sul, leste, oeste, prepara o esquadrão. Povo dark clame, passa mó veneno. Procura a solução se arriscando no estrangeiro. Nunca desista na luta por um mundo novo. Antes persista que a vitória é de nós todos. A esperança fala alto e representa mais. A soma representa o povo que grita paz. A vida é uma escola onde vive se aprendendo. Nunca se forma, mas ganha conhecimento. E com ele é bem mais fácil o problema enfrentar. E se o mar não se abre por sobre as águas, eu vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Vai seguir em frente e sem olhar pra aquilo que ficou. Aos inimigos nativos, amigos, muito amor. Só com a força coletiva nós é capaz. Em nossos planos alcançar a tão sonhada paz. A busca pela terra prometida continua. Não me interessa onde, igreja, cadeia ou na rua. Vai seguir firme, problema é só um detalhe. E enfrentar é o que liga. Combate o bom combate, muita calma. Os guerreiros são eternos. E pra corrente da história formamos mais um elo, se me entende. Junte-se com a gente. Quanto mais elos, maior e mais forte a corrente. Reversível, consequência traz escolha errada. O mar já tá aberto, mas não são todos os que passam. Revolução, sorte pra quem é contra. O time é forte, na melhor fase se encontra. Tipo um forte guerreiro, lutador inabalável. Atravessar o mar, 100% tático. Ou se entregar, por achar que não é forte o bastante. Se lamentar, por não ter sido perseverante. A vida é mesmo um oceano, aí eu tô ligado. E uma pá de tempestade vem pra afundar o barco. Mas firme em terra seca, vamos que vamos passar. E mesmo se os problemas aumentar, eu não vou parar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar,